1372. Subiu da Puca para o 370, bom, 372. Boa, 372, prossiga. Unidade de coordenada direta na Caju e o nível 390, por gentileza. Boa, 372, e agora está dando. Velocidade em pelo, faltando 359. 359, dívida de velocidade em pelo. São 3304, sala de 5, ligar à direita, sobre o saúde Salvador, 1211. 1211, 3304. Salvo, bom dia, São 3304, Libronaima. São 3304, bom dia, Active Alfa, Juliette, com 07. Alfa, Juliette, com 07, 3304. Autorizado nível final 390. Autorizado a sanção nível 390, gol 1372. Olo, Salvador, bom dia, gol 1095 para o estacionamento portão 4. Esquadra, autorizado a chamar táxi. Autorizado a chamar táxi, gol 1095. 1-9-3-3, decima 9-5, azul 4039. Poderia repetir, por favor, as frequências para azul 4039? Azul 4039, frequência do centro do Recife, 1-2-5, decima 1, alterna 1-3-3, decima 9-5, azul 4039. 251-3395 com Recife, azul 4039, obrigado, bom dia. Positivo. 2199, complete final IRS, chame a torre na frequência 1118, 2195, gol 2199. Maravilha. Torres, Salvador, gol 2199, vai acabar. 359, dispara 12 mil pés, autorizado IADS X-Way, reposta visado para 3259. 2259, 3259. 6-10, gol, 2299. Dispara 10. Dispara 10, confirma de 3. Sérgio DFCR, informe que recebo 810. Confirme. Sérgio DFCR, informe que recebo 710. Ajuste no 09. Ajuste no 09, pois Juliette, que é a chama plena, frequência 118-95, hotel Juliette Serra. Torre 118-95, hotel Juliette Serra. Fator 3259, pode ir direto para 2000? 3259, vive as restrições de altitude em Pelo, desse para 2000 pés, reporte estabilizado na 3259. Em dia 3259. Hotel Juliette Serra, visual com tráfego na final da zero? Afirmativo. Gente, até agora do mesmo já está autorizado, cruzamento final 1-0, reportando final 1-7. Gente, autorizado o cruzamento da 1-0, na retaguarda do tráfego na final. Reportar a base 1-7. Bom dia, 3732, eu tenho identificação, desse navio chegada a Mário para o nível 050, ajuste no 019, então 3732. Dia para o 050, Mário, 0957. Tem possibilidade de voadura, o 3732, tá? Só 3732, mas tem possibilidade de chegada. Gol 2199, salvo 30, libera direita, chame salvo Salvador 121, décima 1. Positivo, eu poderia confirmar a pista, condições da pista? Pista tá cheia, cara. Pouca, não tem nenhuma bosta na pista aí, pouco molhada. Tá, se considero seca. Tá livrando aqui, confirme o frequência do sol, por gentileza. 121, décima 1, grato, bom descanso. 121, grato. Corre o Hotel Juliette Serra, veio no base da 17, Machado Travado. Hotel Juliette Serra, autorizado pouso. Pistão no céu, te vento, 110 graus, 07 nós. Autorizado pouso no 17, Hotel Juliette Serra. 2199. 2199, bom dia, Texas autorizado, via Alfa, Juliette, por 62. Alfa e Juliette, por 62, 2199. TAM 3259, complexo na área da pessoa, chama a plena frequência 118, decimal 95, TAM 3259. TAM Hotel Juliette Serra, considera só os 32, vai estacionar, sua pista livre. Foi Salvador, são 3259, passando em Índia Serra. Ajuste altímetro 019, autorizado pouso, pistão 0, vento 110 graus, 099. 0 pouso 090, 3259. Oi, Salvador, bom dia, 0, 95, 0, 0. 95, visual com tráfego na final no zero. Negativo. A gente mantém ponto zero no zero. Mantém, zero. Instante 32, 8 para 2.000 pés, autorizado IADF, ajuste na 099, instante 3732. 2.000 pés, autorizado IADF, 099, instante 3732. Sala 36, ligada à direita, chame Saúl Salvador, 121, décima 1. Envia táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 08, nós. Boa 095, decolagem 38, chama controle Salvador, 908, bom voo. Controle Salvador, 908, bom no 095, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 1095. Bom no 095, contato com a data decolagem, subavia foi da Arco para o nível 360, gol 1095. 360, via subida Arco, Gol 1095. Salvador, bom dia, 731, 79, informação Golf, 340 Guarulhos. Sala 3179, bom dia, autorizado Guarulhos, nível 320. Decola da 10, curva direita, subida da El, meia da Mótica, via Pêndulo 10 até Tabaté. Transponder 5164, controle 120, decimal 80. Autorizado 320 para Guarulhos. Curva direita na Dael Leda Mótima, intercepta Pêndulo 10 até Taubaté. 5164, transponder e 1208, controle 73179. 1209 correto, repassão para o posto de estacionamento. Repassão. Ligou no 095, poderia levar a posição lá? 095, manter o perfil da saída. Gol no 095. Manter o perfil, 095. Localizador, é 7732. É 3732, com frete final IADF, chame a torre na frequência 118, decimal 95, tá? 3732. 1895, com 3732. E a 3732, localizador 10. São 3732, muito bom dia. De altímetro 019, autorizado pouso. Pistão 0, vento 130 graus, 09 nós. E autorizado pouso 10, a pista está seca, 3732. Queimo seca. Ok, muito obrigado. 1095, chame 7 Recife, na frequência 126, decimal 0, antena 128, decimal 8, gol 1095. 260-288, bom dia. 90. 3732, Saulo 45, libera direito, chame Saulo Salvador 1, 21 no 1. Direito 21, 77, libera. Bom dia, taxi de Alfa Juliette 05. Autorizado Alfa Juliette 05, 7732. Gol, portão 3. Boa tarde, minha 3. Da 1-0, curva esquerda, subida por Rajamo, Aracaju, via Brasil 1-7, outro após o VCT. Transponder 5-1-7-3, controle 1-2-0, decimal 8-0. Pesado Recife, 0, via Brasil 1-7, outro Recife. Comandão 5-0, via Brasil 1-7, subida por Rajamo, Aracaju, transponder 5-1-7-3, controle 1-2-0, decimal 8-0, 6-3-1-2. E 3 minutos do carro, você faz com o zero para o direcionamento? Salvador, bom dia, T3304, informação até o portão 07 para Brasília. T3304, bom dia, autorizado Brasília, nível 360. Decola da 1-0, curva direita, subida árvore, é lenta, e abraço 1-7. Transponder 5176, controle 120, decimal 80. Autorizado o 360 Brasília, 3017, decola com curva direita na árvore, exerça, aciona 5176 e o controle 1208. O correto é repartir o para o estacionamento. Reportaremos. Salvador, né? Rocha, né? Minha 3 no 1, Brasília. Afirmo, desta via, para 4.000 pés, ajuste 1099, perfil novo. Minha 3 no 1, prossiga. Chanel, minha 3 no 1, número 1, para a aproximação. Chanel, minha 3 no 1, livre das restrições de velocidade em nível da chegada BF, mantém a start. Correção, Chanel 6312. Tá, Juliette Sierra, bom dia, prossiga. Eu queria encerrar o plano agora para 12 Blue. Autorizado Salvador Manati, Uno Mil Pen, decolagem da 17, curva direita no corredor Axé. Atena 0125, controle 120, decimal 80. Sierra, corta de finalmente do plano, por gentileza. Contente pelo fundo, por gentileza. Responder. Eta, acionamento táxi de colagem, torre 118, decimal 95, ajuste 1019, um bom voo até o Juliette Sierra. Beleza. Siga. Marcha plantada. Táxi CNM 312, 160 Boa, 320, Maceió. CNM 312, táxi autorizado à direita via Índia, com sucesso para a torre 1.8.95, ajuste na 019, bom voo. Obrigado, bom dia, bom trabalho. A linha decola, pista no zero, vento 140 graus, 089. A linha decola, pista no zero. Marque o prazo uniforme e a SM transponder 5407. Marque o prazo uniforme, não atraso reformado no setor. Pista a critério, informe nível mínimo de nível 080. Reporte a 40 mil de segurança. estacionário autorizado e chame pronto para o táxi. Chama o táxi, é 3179. Hoje está autorizado, eu chamei a 6311. 2000, repórter, nada no RGS, no Rio, chamei a 6311, não livre das restrições de nível, repórter. Bom dia, voo 2196, informação hotel, autorização para Porto Seguro. Voo 2196, autorizado Porto Seguro, vida 360. Decola da 10, curva direita, subida da El, Leda, direto Porto Seguro. Tração 5402, controle 120, destino 80. 360, autorizado Porto Seguro. Decola da 10, curva direita, da El Leda, direto seguro, 5402, o transponder, em o controle 208, com 2196. 2196, correto repartição para posto de estacionamento. Maravilha, obrigado, portão, minha posição. Será que eu chamei a 3192? Aguardado. Terra autorizada a colagem, pista no 7, o vento no 30 graus, 09, nós. Vocês poderiam voar agora direto Fuca? Ou Jamo? Tá chamando a minha 312, mas tá perto da saída. Serra, Fala Sono. Gente, Fala Sono, 05, controle Salvador, 208. Controle Salvador, 010, controle Salvador. Controle Salvador, Papa Romeo, Hotel Juliette Serra. Papa Romeo, Hotel Juliette Serra, controle Salvador, confirme, CC. CC, Papa Romeo, Atlético do FDR, na província autorizada direto Manati, é abaixo de 0 milhas de Salvador, confirme estimado de posto. 1228, estimado, reportar 20 milhas a passar de Salvador na cidade de Serra. Atlético do FDR, 1228, copiado, Atlético do FDR. Numa ONU, confirme se está brisando. No momento em que está durando o flash. Três, numa ONU, na janela, ou direto. Chamando a 3, numa ONU, chame a torre na frequência 1198, 1295. 1295, agradecendo, até daqui a pouco, 63, numa ONU, lançamento. Salvador, você é o bom dia, 63 no 1 no meu canal. 63 no 1, registro 09, autorizado pouco, pista no 0, vento no 20 graus, 09 nós. 2009, livre pouso, ouça. 3, 1, 29, o táxi foi realizado via PAC, táxi Índia. O tu espera a torre 118 desse 95, ajuste na 09, o Mongol. 29, a PAC Índia, não pode esperar a torre 2295, 03179. Obrigado, até um bom domingo. Três, um, no uno, Tauro, zero, zero, libera direita, chame solo, 1, 2, 1, décima 1. 3, 1, 1, 1, 1. Xenemia 3, 1, 2, chame-se 3, 5, na frequência 1, 2, 6, 4, 5, Xenemia 3, 1, 2. 1, 2, 5, 2, 5, 5, obrigado, bom dia, meu Deus. Alfa Juliette, portão 010. Torre, boa, até 3179, pode esperar pronto. Zona 79, a linha decola piscina 0, vento 130 graus, 199. A linha decola 90, até 3179. Salvador, Gol 2196 para o push para estacionamento 06. Estacionamento 2 autorizado, chame táxi, Gol 2196. Chama para o táxi, Gol 2196. Pega o Mike Bravo em reforma, acho que eu tô com o controle de saúde. Mike Bravo em reforma, se você. Caso em uniforme, deixa para 1510, voe rotatória, reporte visual com o visual, reporte na rotatória. Afirmativo, chama na rotatória, descendo no biquinho, o mais bravo já. 1160, deixa para 2010, autoridade de AVS X-Way, ajuste na 09, voe 1160. Hoje é 7, autorizado X-Train, 8-19, vamos lá já. Good morning, 3859 with hotel formation. Position number 4, request ATC clear to Curitiba. 3859, good morning. Clear to Curitiba for level 360. Departure runway 10, right turn, arbor departure, Alpha transition. Via Nitibu, Brazil 21, then according to right turn room. Squawk 5405, Salvador approach frequency 120.80. We are here for level 360, departure runway 10, turn right after. Arbor Alpha, Nitibu after route 1MS, flight plan route. Transponder 5405, Salvador approach 120.8, turn 3859. 3879 in a route back, correct, coming ready for push right and setup. Obrigado. Se é a presença dele. Está 3179, contato radar da colagem da Via da E para o nível 320. Tá, eu paro 320, tá? 3179. Pode mover, Léo. Tá, 3179, manter a pista do freio. Manter. Está com 127 a bordo, 2 horas e 35 de autonomia, terra na Salvador, Brown Taxi. Salvador. Gente, está autorizado via parte índio, com sua história, torre 1-1-8-9-5, altima 3-0, na noite, um bom voo. Gente, eu grito, está parte índio, eu tenho sua história, 5-0-0-0-0-9, estado voo 2-9-6, obrigado, demais. 1891, não atende a indicação do ETV chegada a marca no nível 050, ajuste no 019, com 1891. Utilizado, voo 1960. Voo 1960, chame a torre na frequência 1-1-8-9-5, com 1-1-9-0. 2-8-9-5, 1-1-9-0. Zero grau, 09 nós. Obrigado, curso, 0 pro golo 1-1-6-0. 3663, correto, repartição para o pushback e acionamento. Pois 4, acione de dispersão, dessa vez chegando na marca nível 060, ajuste no 09. Fiz 179, dá pra gente autorizar direto no Motiva. Tá de Motiva, tá 3179, obrigado. Mike Bravo Lá. Ailton. Oi, quem é? Domênico. Bom dia pra vocês, hein? Tudo bom? Valeu, boa força. Mike Bravo Lá. Frequência 1-9-8-5-9-5, Mike Bravo Lá. É 2895, obrigado, bom dia. 2196 Lima, tem que obter no 0. Lima, zero, zero, gol, 2196. É pelo Mike Bravo Uniforme, passar o tatuário com 27, até a final 7. Mike Bravo Uniforme, tô autorizado final 7, aponta a curta final. Tá maracuta, Mike Bravo. Gol 1160, salva 19, libera direita, chama em Saúl Salvador, 121, décimo 1. Só fala no avião aqui, já cortei, só um pouquinho. Gol 2196, autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 30 graus, 099. Olha o Tango, Mike Bravo Uniforme, autorizado pouso, pista no 7, vento no 30 graus, 099. Autorizado pouso no 7, Mike Bravo Uniforme, 30 embaixo checado. Paulo, gol no 160, bom dia, tá ali. Gol no 160, bom dia, taxi via Alfa, repartimento para Juliette. Alfa, chamando para Juliette, gol no 160. Gol 2196, decolado 21, último controle Salvador, no 208. 208, 2196, grato. Oi, Salvador. Bom dia, gol 2196. Gol 2196, contato radar decolagem sobre a via fruga da Aérea para nível 360, gol 2196. Eu não tive via da Aérea por 360, gol 2196. Que breve uniforme, sala 22, poderia confirmar o pai, queria prosseguir? Posicionar a baita, frequência livre. Tô no 160, antes da Juliette. 7, 9, 0, 9, 0.